Salmos, capítulo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste, ó volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento, deste um estandarte ao que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador, Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filícia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não será tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos.